Olá, boas! Está no ar mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da autoridade, a voz da competência, a voz que acompanha todos os ouvintes queridos do Lixeirinha todas as noites de quarta-feira e todas as tardes de domingo. Essa é a edição de número 97. E essa é uma edição especialíssima porque a gente está comemorando o Dia dos Pais. Pois é, o programa hoje vai ser todo nesse clima papai, filhinho, muitas homenagens, muita choradeira, muitos... Espero que ninguém resolva sair por aí fazendo um monte de filho hoje, porque, né, eu acho que vai dar uma vontadezinha de ser pai. É, pois é, e aproveitando a deixa, eu deixo aqui um feliz Dia dos Pais pro meu pai e pro pai da voz e para todos os papais que merecem boa música, não é? Pois é, então já vamos começar a falar de música, que o programa hoje tá cheio de surpresa. E se a gente ficar falando demais, não dá tempo de fazer todas as coisas legais e homenagens que a gente quer fazer. E a gente vai começar ouvindo a música Miragem, da Marina Wisnik. Pra quem não sabe, é filha do José Miguel Wisnik. Olha só, coisa chique, coisa inédita aqui do programa de cheirinho. Falando um pouquinho, assim, dando um resumão, né? O José Miguel Wisnik tem vários discos, ele faz trilha pra cinema, trilha pra teatro. Eu fiquei até cansada de ler as coisas que o cara faz, porque ele faz muita coisa. A Marina Wisnik se formou em letras e fez teatro e gravou esse disco, um disco Na Rua Agora, se chama, de 2012. E tem essa faixa, que é a faixa número 6, se eu não me engano. E a música é do José Miguel Wisnik. A gente vai ouvir também a faixa do José Miguel Wisnik, Acalanto, porque teve um show da Marina Wisnik no Sesc Consolação em São Paulo, em que ele fez parte, participou e cantaram essa música dele juntos, assim. Então... Enfim, a terceira faixa que a gente vai ouvir nesse bloco é Canção Pra Você Viver Mais, com Pato Fu. Bom, pra quem não sabe, a Fernanda Takai fez essa música pro pai dela. Na verdade, não é bem assim, né? O pai dela tinha uma doença grave, ela já tinha escolhido o título da música, Canção Pra Você Viver Mais. Acabou que ele entrou como a oitava faixa de televisão de cachorro, que o John ficou sabendo da história e fez a música, e ela agradeceu imensamente por ele ter conseguido transcrever tudo que ela sentiu pela perda do pai. Eu acabei de perceber que eu não posso ficar acenando com a cabeça assim no rádio, porque não adianta nada, então eu tenho que ficar sempre falando É, pois é, então. E a quarta faixa que a gente vai ouvir, fugindo um pouco na quarta faixa desse lance que sempre nós, no nosso primeiro bloco, nós tocamos bandas independentes. Mas pra não fugir do tema papai e filhinho, eu escolhi a faixa que eu esqueci o nome, eu não anotei. Pera aí, só um segundinho. Enquanto isso, eu vou contar uma história pra vocês. Ah, já achou? Ah. Bebel Gilberto e o João Gilberto, com Chega de Saudade. Espero que nossa homenagem seja permitida nessa data toda celebrativa. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não, sai daí. Lixeirinha, aqui você ouve todas as músicas. Se o outro lado do espelho esconde a sombra que não há, e o vazio está sujeito nesse instante a encontrar sua imagem fugaz tão perfeita, feita de matéria clara. É claro que não me iludo, isso não é conteúdo real. Se o que vi, ouvi, eu vejo, sinto e tenho no passado, e a nossa mente reinventa como tendo imaginado. Foi miragem.

mas que ainda vão vingar. Dai-nos alguma bênção, dai-nos com que a nadar.